Autorizado, então Guanambi, o nível é o 240, decola da pistão no 7 com curva à direita, subida arbor, e arbor com transição em LF, após prossegue conforme o plano. O Romeu Golf, o controle 1935, a torre 118 decimal 6, e o transponder é o 5019. Tem o POB? S2000 em forma estabilizada. E passe o POB a mesmo, ok? O ajuste é no 0 ou no 6? Salvador, o Bono 270, confirmação Papá, nível 360 para Guarulhos. Bono 270 para Guarulhos, aguarde um instante, cópia. Direita de prevista? Prevista arbor. Arbor, obrigado. Obrigado. Bono 270 para cópia. Tá pronto para cópia, Bono 270. Autorizado Guarulhos, o nível 360, decola da pista no 0, curva à direita, subida arbor com transição elefa e intercepta UP Zulu 21. Prossegue nesta aerovia até Trive e após Trive DCT Poços de Caldas. O controle 119.35. Acione 5017. Ok, autorizado 360 para Guarulhos, decolando a pista 10 com a primeira curva à direita na saída Arbor, transição Alefa. Intercepta para Zulu 21 até Trive, após voa direto Poços de Caldas. Aciona 5017, o controle vai ser 119.35, voo 1270. Correto, voo 1270, chame pronto no portão 4. Vai, portão, obrigado. Autorizado, azul 4207, chama para o táxi. Tá 3198, no solo 242, livre direita, chamando solo 1219, bom dia. 219. Solo Salvador, 3198, visão na sua escuta. 3198, tá livre o táxi Alfa Juliette, o gate é o 10. Alfa Juliette, para o 3198. Alô, 3198. Prossiga, tá 3198. Só reportar que o patrão tá fora, ok? Direita pro 195. Direita. Tá 1-1-5-3-5-2-2-0. Cinco, dois, dois, meia, desce para 4.000 pés, o KNH, 1-0 no meia. 4.000 pés, 1-0 no meia, 5.220. Azul, Salvador, Azul 4060, essa notificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Salvador, bom dia, total 9910, tem que passar. Total 9910, sua identificação autorizada chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. 060, ainda respeito a velocidade 270. Afirma. 500 até 060, respeito 270, convertida total. Daniel 4060, pode passar a Mari acima do 2509? Negativo, compra as restrições da carta. Ok, oi, 18.6, ajuste no 0 no meio. Boa viagem. operador está autorizado para o trip 5220 interceptar o lock nessa pro? Autorizado, interceptação do localizador, o trip 5220 deixa para 3 mil pés, ok, negar no 06. 3 mil pés, 1016, trip 5220. LS, 6740 S. O Azul 407 tem condições de alinhar e decolar de imediato? Azul 407 utilizado alinhar e decolar da 1-0, vento de 130 graus com 1-2 nós. Ajuste 1-0 no meio. Fala Salvador, bom dia, OTAN 3191, autorização Galeão, 5 da Papá. Estimação, ajuste 1-0 no meio, aguardando pista livre. Continua na aproximação, 1016, aguardando 6740. À direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, DCT Bridge, para interceptar o Tesouro 1-0 e prosseguir conforme o plano. O controle 19 decimal 35, acione 5007. Autorizado o Galeão no 380 via Upper Zulu 1-0. Decola da pista 1-0 com curva à direita. A saída é a da El Transição Leda após DCT Bridge. Controle 1935 e aciona 5007 ao TAN 3191. Correto, TAN 3191, chame pronto. Fala o pushback e acionamento. Chamará 3191. Webjet 6740, autorizado pouso, pista 1-0, vento de 1-2-0 graus, com 1-0 nós, ajuste no 0 no meia. No 0 no meia, autorizado pouso, Webjet 6740. Trip 5220, desce para 2000 pés, reporte estabilizado, Kenegão no 0 no meia. 2000 pés, trip 5220. Salvador, bom dia, Azul 4207, no perfil da Dael, passando 1500 para o 360. Azul 4207, contato radar, Supra Ninja 360, saída Dael Leda Bridge. Sobe a 360, Dael Leda Bridge, 4207. Utilizando o lock trip 5220. Abaixo para troca de frequência, o trip 5220. Total 9910, programa de navegação para passar mar com 2509. Poderia repetir, por favor? Ajuste a navegação para passar o fixo mar com 2509. Ok, reduzindo 2509. Objeto 6740, no solo 853, direita, solo 1219. Sobre a direita, 1219, 6740 S. Com 6740 S. Objeto 6740, táxi pela Alfa, Juliette, o gate é o 02. Alfa, Juliette, gate 02, 6740 S. 5220, avistado, autorizado pouso na pista 1-0, vento de 1-2-0 graus com 1-1 nós, ajuste no 0 no meio. Livre pouso, trip 5220. 4060, após o TAP, desça para 2000 pés, o QNH 10 no meia, autorizado, sinal LS é posto estabilizado. Travou, trip 5220. Gente, atualizado pouso 1-0, vento 120 graus com 119. Grato. Quadro 060, em qual velocidade de cada? Agora 2-0. Copiou, controle. Afirmativo. Mantém? Mantém, mantém a velocidade. Total atingir 060. Total 9910, desça para nível de voo 050 e reduz velocidade para 2009. Estamos já com 2109, descendo para o 050. Total 9910, desce para 3000 pés, o QNH 10 no meia, número 2 para aproximação. Para 3000 como número 2 o total. Trip 5220, solo aos 57, direita 1219. Direita 1219, grato. Solo, bom dia, Trip 5220, livrou. Bom dia, Trip 5220, está autorizado o táxi para o pátio 3, aviação geral, ingresse agora na taxiway Alpha. E após quilo, e fique atento ao sinalizador, a posição é a 04 do pátio 3. Sente para o pátio 3, trip 5220, posição 04. Azul 4207, na sua escuta. Confirma? Azul 4207. estabilizou 4060. Azul 4207, chama Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Secundária 3325, confira a primária. 125, decimal 1. 5 ano, grato, bom trabalho, 4207. Azul 4060, com Platinum LED, chama Torre em 198, decimal 6. Azul 4060, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0 no 5. 0 no 5 agora. Vou reportar estabilizado o total. Reduza para velocidade de aproximação, total 9910. 9910, reduzindo a aproximação. Azul 4060, está avistado, autorizado pouso na pista no 0, vento de 130 graus com 1-2 nós. É, livre pouso no 0, 4060. Autorizado, voo no 270, chame táxi. Autorizado, reporte para o táxi, voo no 270. São 32 no 6, sua identificação, autorizada a chegada, mar e desça para nível de voo 050, da presente voo táxi. Azul, 4060. Obrigado. 32 no 0, copiou. Controle Salvador, boa tarde, eu tenho a 3216. TAM 3216, sua identificação, autorizada chegada Mari, desça para o nível de voo 050, da presente voo ITAP. Ok, chegada Mari, da presente voo ITAP, desça para o nível de voo ITAP, informa que perdeu o contato com o centro aí. Ciente, TAM 3216. TAM 9910 estabilizado? Afirmo. Complete na OLS, chama Torre em 118, decimal 6. 186. Torre, bom dia, total 9910, estabilizado final. Total 9910, continua a aproximação de Maria do Salito. 9910. Bom dia, Salvador. Bom dia, Web 5728. Web 5728, a sua identificação, autoridade de chegada à mar e desça para o nível de voo 060. Autorizada Mari, desce ao 060, 5728, possibilidade de voitar. Afirmativo, do presente voitar. Voitar, obrigado, 5728. 3, livre pouso no 0. 9910, tem livre o pouso, confirma o baixo aí pra voo. 130 graus, 129. Total, sim. Paulo Salvador, muito boa tarde, Azul 4060. Azul 4060, boa tarde, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. E Alfa, vai reportar antes da Juliette, 4060. 270 está com 147, 3 horas e 40, alternando com 20, pronto para o táxi. Autorizado táxi via Indial, fonte para torre 1862, entregar 1015, o ONU 270. Via Índia em alfa no ponto 0262, chegou o ONU 270. Salvador, Bono 777, fugiu em acionamento, posição 3. Azul 4060, confirmando, tá livre, Juliette, pontão 01. Juliette 01, obrigado. Azul 4060, Azul 1777, após Azul parquear no 01, tá autorizado para inspeccionar, contato. Confirme com o Bono 777. Aguarda Azul, taxi certo, aguarda, após autorizado para inspeccionamento, contato. Bono 777. Após Azul autorizado, Bono 777. Total 9910, taxi Aquilo para parte 3, atento ao sinalizador. Aquilo para o 3, não. Tá 3895, Guarulhos 340 via Pesulu 44, autorizado. Decola pistão 0, curva direita, será da El Leda, após voa Eudes. Controle 119, decimal 35, aciona 5024. O está correto, eu posso inspeccionar. Está 3289. Setup, desvio portaria estabilizado aí dentro. Está 3191 para puxa, acionamento no 7. Papá, papá, Alfa Tango Tango, a sua identificação, desça para nível de voo 060, saída, questão chegada à mão. Web 5728, desça para nível de voo 050. 050, 5728. Uno 270, decolou 08, controle 11935. 1935, bom trabalho, 270. Obrigada também.